saber que era só pra você. Havia de ser com você, havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele que a gente não vê, o amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você, o amor que chegou para. Eu sempre fui só de você e você.